4, seja autorizado por pistão, Lelo, 90 cal. alô, boa noite, sobrevisado, do 723. 723, continua a aproximação, vai para a direção de pouso. Vai para a produção de pulso. Sim. Alô, Xené 674, Xené 146, cai à direita, Xené 21, desceu ao 9, Wilson. Alô, 219, cai à direita, Xené 76. Alô, 723, autorizado o pulso, Xené 0, local. São os 48, direita 21, esse é o alarme, pessoal. Direita, solo 209, 1723. A 738, autorizada a média, colar 10, vento o carro. Plutão 4738, decola 5-1, chama o controle de frequência 1 no 208 nesse momento. 208, tá, 4738. Salvador, bom dia, Azul 527, final 10, estabilizado. Azul 527, gente, autorizado por uso, pistão 0, zero, zero calma. Autorizado por uso. Azul 5127, Charlie 58, direita, chamando Azul em cima lá, no chão. Direita, descendo lá, Azul, 5127. Estabilizado, ILS X-Ray, pistão no zero. 972, ciente autorizado pouso, vento calmo, pistão no zero. Teve pouso, pistão no zero, vamos mais 73. Direito autorizado, HM mantendo zero. HM mantendo no zero, 098. Voo 972, solo 04, taxi direito 2019, solo. Taxi direito, solo Felipe Hotel, chame só o número de lá, por favor. O 098, autorizado a decolar, 10, vento, carro. Salvador, boa noite, o azul 4062, final de 6 milhas. 6462 autorizado, por isso, pistão no zero, vento caso. Livre pouso, 4062. Primeiro 098, decola 06, contra 1, 2018. 208, nova lei. Boa noite, voo no 228, continua passou Duna. No 228, continua com a aproximação, vai, 228. Continua. Azul 4062, solo 09, táxi à direita, 1-2-1, sua alarme de E o 22 é final, Azul 4062, bora. Dois solos, um no grão direito, dois do lado do solo. Não, no 364, autorizado pouso, vento calmo, puxa zero. Sempre pouso, pistola zero, vou no 334. 4 horas 15, direito 290. Circuito autorizado pouso, vento calmo, pista no zero, confirma. Vem depois, né? Vem depois. 221, chama 219 céu. 219. Autorizado acionamento de táxi para direção Santos. Até autorizado em ingresso, é forte aliado. O total autorizado é colar, estamos prontos, dentro do caldo. Hotel decola aos 25, curva direita, saída via litoral, chama o controle, fazer o 201. Controle 208, o meu vitória hotel. Controle 208, o meu vitória hotel. Salvador, boa noite, passarelo 2224, estabilizado em LSX 010. Passarelo 2224, o José Calmo tem autorizado o de pista 10. Ali o repouso 10-2224. Avião 24, Nicolau 2000, chama o controle de frequência 120, sinal 8. Os 29 do sol, direito 29 do sol. Solo aos 29, direito 219, 3224.